A vida é como mágica, no estalo de dedo tudo acaba. Foi do fim ao início, ao primeiro degrau de escada. Eu nunca tive medo de errar bem melhor. Perder uma batalha que de cara se entregar. Cada um, cada um, mas cada qual seu problema. Cada clã a sua faixa e cada música seu tema. Primeiro se respeita pra depois ganhar respeito. Segundo se constrói a base no movimento. Aí acha fácil, a correria tá enganado. Muitos param no caminho no primeiro EP gravado. Ao contrário do MC, fiel e dedicado, que precisa de auxílio, mas não tem encontrado. Tudo tem o seu momento, a hora vai chegar, mas depende da pessoa, tá disposta a esperar. Paciência, virtude que poucos conseguem obter. Peça fundamental na vida, pra não perder. Como ter senso sentido sem poder da intuição. Entender qual é o propósito, o valor da evolução. Sangue bom, esse é o ciclo, ninguém pode mudar. Sem caminho a humanidade, ninguém vai. Rap não é só título, primeira parte do capítulo. Pense muito bem, antes de escolher um caminho. Se tornar indestrutível, impossível. Manter os pés no chão, a cabeça no planeta invisível. Só quem for do time, veste a camiseta. Defensores do partido, do papel e da caneta. Marcelo aqui morre, caçador de golpe. A luta nunca é fácil, desistir nem com a morte. Só quem for do time, veste a camiseta. Defensores do partido, do papel e da caneta. Marcelo aqui morre, caçador de golpe. A luta nunca é fácil, desistir nem com a morte. Vejo vários desacertos, as brigas por liderança. Quem é que vai ficar quando chegar todas as cobranças? Enquanto isso, os anônimos se viram com que tem. Seguindo firme e forte, deixando de ser refém. Esse é nosso time, admirado pela lua. Quer saber quem representa? O demoro olha pra rua. Não quero ser exemplo, nem forçar nenhum destaque. É tão simples escutar e dizer que é verdade. Não faço rap por pulseira pra lotar camarote. Eu sou a raiva do inocente, preparado pra dar o bote. Faça por merecer, e é bom ficar ligado. Vista a camiseta, mas não vista ao contrário. Só quem for do time, veste a camiseta. Defensores do partido, do papel e da caneta. Marcelo aqui morre, caçador de golpe. A luta nunca é fácil, desistir nem com a morte. Só quem for do time, veste a camiseta. Defensores do partido, do papel e da caneta. Marcelo aqui morre, caçador de golpe. A luta nunca é fácil, desistir nem com a morte. Acorde. Acorde.